De ladrão, é nós que tá bandido mal. E aí, bico, zó de lula, vai ciscar em outro quintal. Minha caminhada é outra, aqui é o gangsta. Vou de toca, calça folgada, sem temer, sem praquejar. Conexão de bandido, só pique ninja em ação. Exército de MG com atitude de Paquistão. Dá cá pra mim o Orlof, Tintin, World Pá. Red Label pros bandidos, deixa os canecos, vamos brindar. Gangsta, sou mais a estrela da gangue. Bandido mal na guerrilha, no meio do bang bang, no exército dos excluídos, no fogo cruzado. Na linha de tiro me esquivo dos balaços, das balas traçantes, das cápsulas malditas, que na maioria das vezes vem da mão dos polícia. Aqui é o comboio, enxame, gladiadores do RAP. É os poetas de Minas na conexão de MG. Conexão de MG, negão bonito, nativo, sintonia louca, mais integrante da quadrilha. Se for bagulho de missão, só bandoleiro na fita, traz as garrafas de vinho. É nós que tá a família, não é caô, não, é o rap de ladrão. Fazer maloqueiro raciocinar quando ouve nosso som. Eu me orgulho, favela, pra ser mais um guerreiro daqui. Por cantar, por narrar, só reality. A conexão tá fechada, só os loucos na fita, pronto pra outra missão. Ai de quem desacredita, como um PC avançado, alta conectividade. Se a sintonia é louca, nós fecha com a malandragem. The gangsters and hustlers, no disconnection. This is rap, nigga, and they feel the expression. Wake up, do the work, and end of the pain. Don't forget the shit, sintonia louca is the name. Conexão MG, só rima pesada. Comando R na cena, são 15 de estrada. Sistema oprime de algema, o povo pobre é quem sofre. Coxinha folgado, nós explode com as Glock. Não tem boi para os Lock, nem pra playboy pilantra. Desconversou, levou rajada de metranca. Comando R, despede pedindo paz pras quebrada. Conexão MG, na febre de Uberaba. Na contramão do sistema, tomando a cena de assalto. Rebentando as algemas, representando os barracos. Eis um vagabundo nato, na conexão. Junto com CTS, racionando os canhão. Revolução não vai ser através dos pente. Vai ser com os vagabundos usando o poder da mente. A ideia é quente, o sistema vai tremer. Comando R, conexão MG. Nego J de Uberaba, pra ser mais preciso, onde a elite torna a nossa caminhada mais difícil. Meu caminho é com os mano do lado de cá. A maioria sobrevive escutando um bom lugar. E vive sem reclamar e agradece o que tem. Sempre lembrando que o bom Deus jamais abandona alguém. O ódio vai, o amor vem de repente. Vejo o sorriso na face dessa gente da gente. Que humildemente sonha acordada, sabendo que esse é o som dedicado às quebradas. Sou CTR contra regras, Zona Oeste, Uberaba. Conexão de MG, mais um bandoleiro pra tá da casa. Porta-voz dos abarreta de quebrada, quebrada. O oposto do sistema, CTR contra-ataca. Meu arsenal é o rap de efeito sonoro, ando munido. CTR contra as regras, conexão de bandido. Conexão de bandido, só bandoleiro na fita. Exército de MG com atitude de terrorista. Um por todos, todos por um. Focados na mesma missão, tomando a cena de assalto. MG na conexão. Conexão de bandido, só bandoleiro na fita. Exército de MG com atitude de terrorista. Um por todos, todos por um. Focados na mesma missão, tomando a cena de assalto. MG na conexão. A conexão de MG tá aqui pra bater de frente com o mundo. Tamo junto que impera na caixa de chimbal e bumbo. Pra seguir no extremo assim, a periferia tá pra mim. Sei que tem vários soldados na caminhada. Enfim, sou Johnny C das favelas mineiras de Uberaba. Direto do Jardim Triângulo, SJ quebrada. Tome cuidado na hora de falar mal da gente. Imperativos MC sempre de sangue maior quente. Maior função, firmou, net ou fechou, tamo no esquema. A conexão é o tema, os verdadeiros entram em cena. É mano Cris de Araxá que vem honrar o que vem fazer. Unificar as quebradas pra nós fazer e acontecer. Mas se a ideia é uma só, não é a distância que separa. Em qualquer lugar do mundo, vamos junto e se prepara. Revolução humilde, trilha sonora vem primeiro. Rap nacional a mil, comboio do Triângulo Mineiro. Cê é só bandoleiro, demorou, tô no meio. Atitude é mato, altos maloqueiro. Nos corre de mil grau, consequência fatal. Só vagabundo, bandido do mal. Na conexão de MG, só linha de frente, vai vendo. cuzão vacilou, Joe. Ha, ficou pequeno, vai, enche minha taça que eu também vou brindar. Traz o Campari, o vinho, a vodka pra chapar. Fui convidado e agradeço pro bang, tô na missão. É os mineiros na fita, formando a conexão. Os grave aqui é mil grau, os gangsta paga pau. O resistente guerreiro e o forte poder racial. Engatilhado nos pedias, se prossegue a questão. Do começo ao fim, é nós na conexão. Imperativos MCs, é nós na conexão. Narrando a real, sem maquiagem, ficção. Aqui não é Hollywood, o cenário é real. As vozes de MG, que a favela paga um pau. Pronto pra guerrilha, pronto pra bater de frente. Na missão, representando a perifa especialmente. Mais um guerreiro aqui, pronto pra narrar. Fogo WA, na conexão é nós que tá. Alguns rezam pro nosso rap afundar. Mas se o barco naufragar, nós vai pular e vai nadar no mar. Sem parar como os golpes do Bruce Lee no anonimato e pá. Não vai cair aí, boy, vagabundo, poeta dos loucos. Dos que vive a batalha, dos que vive o sufoco. Conexão sem fio, sem porte no SMI. É hip hop que é forte no Elok, então se ligue. Vou chegar, representar Claudemar Domingos no ar, no ar. É, diretamente do Prata. É, a banca Levita de Cristo. Transmitindo informação, um pensamento positivo em forma de canção. O lema é isso aí, é nunca desistir. Quebrando as muralhas, contrariando o sistema. Revoltado com a desigualdade, sem perder a rima. Claudemar Domingos, conexão de Minas. Minas, Minas, Minas, Minas.